gentlemen. Ladies and gentlemen, this is Pop Live. Pop Live. Ladies and gentlemen, this is Pop Live. This is Pop Live. Senhoras e senhores, este é o Pop ao vivo. Ao vivo. Juninho! Hey, Juninho! Só se for agora! Bora, brother! Já! Agora eu quero ver todo mundo cantando bem forte. Canta, vai! Bora, meu amigo Pura! Cocorã! Vocês! Isso é pop! Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do tal, eu vou ficar. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28. Meu amigo Mário Ferrari, um abraço pra você! Chega assim, o cara chega tarde, ele liga pro Edson: Edson, eu vou lá hoje e tu bota no 12, Edson, bota no 12, quem bota no 12, Edson, agora! Aí DJ, pode aumentar, aí DJ, pode aumentar. Só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10, peraí. Eu disse no 12, Alisson no 12! O pop não é no 12, o pop é no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14. Ultrapassou tudo, meu irmão! No 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14. É o Julião Santorini. Lançando mais um. De gosta. Vai virar! Olha a contagem! 5, 4, 3, 2, 1. Uai! É chopitel, é chopitel. É chopit, é chopit, é chopitel. Essa é pra você, Gil da Âncora! Alô, bico dos caixa baixa! Te ver contente. Tá junto. Que no ele pra confesso tu tem moral. E o Guto Preservero tá no pop da. Ele tá. Manga larga, parabéns, manga! Que tá tocando. Então tu pega o telefone, desbloqueia a tela, dá no seu contato e procura o número dela, pra ligar pra ela, pra ligar pra ela. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha. Mãozinha pra cima. E dá-lhe essa tapinha, dá-lhe essa tapinha. Agora aponta pro céu e dá-lhe bicada. Hoje eu vou dar-lhe a bicada. Hoje eu vou dar-lhe a bicada. Sem nada. Equipe sem nada! Deixa eu receber o presente de uma equipe nova, Edson, que começou ontem. E eles estão direto. Uma equipe nova é sempre bem-vinda. Tem equipes com 20 anos, 10 anos, o Pop. E essa equipe tem 2 dias hoje que foi lançada. Mas é muito bem-vinda na família Pop. Equipe Marizinha! Sejam bem-vindos. Sintam-se em casa. Vocês são da família Pop agora! Hoje eu tô de rock, hoje eu tô no pop e ninguém vai segurar! Danilo, a Sabantinho, papai do ano, Danilo, meu parceirão também, bola da GDK, galera da Quina! Quando eu manda a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão. Conheci o mano dela. Depois que eu vi como ela dança. Depois que eu vi como ela dança. Minha Jainha, eu adoro fazer você. Alô, Melri. DJ Lohan que tá tocando. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Bom, manja o nome de toda a galera, por favor, aí. Eu quero saber o nome do camarote mais próximo da gente. Por gentileza. Sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Meu parceiro William, o pai do William, ali, ele, a Tânia, Ellison, não adivinha, estamos de volta. Pezão também na área. DJ Ellison, showman. Vamos juntos, na humildade, na simplicidade. Sem demagogia, é o Pop. Apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo no escurinho. Joga o símbolo do Pai Sandu nesse telão do LED aí. Que é do Papão da Guruzu. Joga aí, símbolo do Papão. Isso, agora melhorou. Quem é do Pai Sandu aí, bota o Brasil pra cima. Quem é fiel, me colou. Quem é fiel, me colou. Canta bem forte, é assim. Vamos. Quero. De novo, de novo, de novo, de novo. Vamos. Mais forte. Quero. Agora eu quero só a torcida do Clube do Remo. Joga o símbolo do leão no LED. Joga o símbolo do leão. E eu quero ver. Eu quero ver bem forte. Só quem é do Remo. Uma coisa eu te peço. E o quê? Honra essa camisa. De novo, de novo. Uma coisa eu te peço. Joga com raça e paixão. E aí? Meu poderoso leão. Agora é o seguinte, apaga tudo que eu quero ver só quem é filho de Deus, botando as duas mãozinhas pra cima, bora lá, que o palácio tá entupido hoje, o palácio, bota a mãozinha pra cima, só quem é filho de Deus, quem é filho de Deus, aponta pro céu, agora, acompanha a luz, todo mundo, vai, direita, esquerda, direita, esquerda, de novo, vai, direita, esquerda, direita, galera no fundo, vai! Direita, esquerda, camarote! Direita, esquerda, direita. Mais uma pra cima, Júlio, vai! Direita, esquerda, direita. Tem que saber da show da humildade! Apaga tudo. Apaga tudo. Deixa no escurinho. Acende! Hoje eu tô fervendo, quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu, mexeu, para, para, vou na caixa, tá dando. Vai! Uou!

Online. Pegue sua grande nave daqui a pouquinho. Traga aqui pra gente. Traga aqui. Vem, vem. Nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, nera tu. Bandida, nera tu que era bandida. Vem, vem, vem, vem. Bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida. Eles estão deixando de parabenizar meu amigo Pablo. Ela tem um eternamente, mulher. Eternamente um dos fã-clubes mais tradicionais da família. Mas ela é e o Pablo hoje comemorou o seu aniversário. E nós jamais poderíamos deixar passar em branco, viu? Alô, Danilo, espanta! Alô, Samanta! Alô, Maurício Pop! Alô, Paulinha! Rodrigo! Ele disse Juninho! Eu sou Pop! E a Robertinha diz assim, Alisson! Live! Papinha France, padrinho manga larga de aniversário, a Super Fogo por aqui, tá dando choque no fogo aí, meu irmão! Minha amiga Carminha, minha amiga Monique, o Anderson, é muito bom rever vocês de novo! 10 anos de história. Professor Kleber, do camarote número 1, professor! Um abraço, beijão no coração! Adriana Mix também por aqui pela esquerda! Obrigado, galera! Negona Barquis, meu amigo Rodrigo GDP, o Kazuyuki, o nosso japonês que as mulheres gostam, meu irmão! Gil Furacão também, valeu, Gil! De mocinho, vai. Chega, Livinho, canta pro papai, vai, filho. Na hora que me escutar. Precisa raciocinar. Mas quem sou eu? Se quiser vir pra cá, vou me contradizer e não aguentar. Fiz essa letra pra te incentivar, mas se você mudar, vai fazer falta. Se teu hobby é sentar, não vou te criticar, tá de parabéns. Para. E o quê? Mas preciso de você pro rolê valer. Então senta bem, senta bem. Oh, ah. Então sarra, então sarra. A bunda no chão. Nossos polêmicos, hein? Então sarra. Então sarra. Aí, meus polêmicos! É só no baldão, meu irmão. Então sai. Bora bico, bora bico, bora bico, bora bico! A bora mexer a chabacha! Alô, Juninho! Opa! Então sarra, então sarra, o popozão. Fabinho considerado, fala Fabinho! E agora, Elisson? Outro tatão, tão linda que esse rabetão. Tô chonadão, dão, dão, dão nesse bundão. Vai rabetão, tão, tão, tão, tão. Carlinho taxista na área, equipe fusão ali no camarote do Manga. Vai ser uma loucura esse camarote, meu irmão. Meu parceiro Marcelo Martins, Raul, Gerson e a família Ostentação do Bob. Na área, ostentando. O Exército GDB, Hat Boy, fabulosa. General Rodrigues, a vitória. Vem com o rabetão. Namorar pra quê? Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Nosso francês, o Bob! Solteiro que eu sei. Já chegou na área do francês! Namorar pra bora quê? Começar a rir ao gelo, meu irmão! Prefiro tá solteiro do jeito que eu sabe fazer. Que elas vão querer. Depois que eu conheci o Mandela, depois que eu vi como ela dança, depois que eu vi como ela zoa, depois que eu vi como ela se... Bora me perceber hoje! Agora que eu me perceber, namorar pra quê? Chega chegando! Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Se pro Corinthians, joga o bracinho pra cima e sai do chão. Ela pode falar que eu cheguei. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa, ela pode falar. Se eu cheguei com tudo, cheguei quebrando tudo. Pode me olhar. O Márcio lá de Marituba. E aí, Márcio de Marituba. E a primeira dama pra cima, garoto. Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. E a perigosa joga a mão pra cima. Quem é perigosa bate na palma da mão. Joga pra cima, vai. Joga a mão. Pra você acreditar que eu sou um cara bacana. E quando a gente briga e que vê que mais me ama, só esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama. Oh, oh, oh, foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana. E quando a gente briga e que vê que mais me ama, só esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama. Edilson Rexe, o rugido. Automaticamente, quando ela escuta o pop tocar, ela fica maluca. Vai. Automaticamente, quando ela escuta o live. Jamaicano já disse, Juninho e Edson. Eu já tenho duas perigosas pra subir no palco, hein? Vai tremendo a bunda. Meu amigo Amigo Givaldo! Vai tremendo a amigos de velhas jornadas aí! Filho do saudoso Antico Reia do Tupinambá! Um abraço pra você, Givaldo! Live! Amiga e foi lá pra casa. Abre a geladeira, pega catuaba. Depois de bora, Pipos. Na paz hoje, viu, pai? Depois de escote, ela ficou ali. Felipe do Leilão! Fiquei sabendo que você é mal criada. Então para. E o meu parceiro Neto Lombre tá aí com a gente. Bora. Pra casa tá bagunçada. Se tá travada no meu som, ela. Alô, Jaicinha! Ainda mais que tu tem cara. Alô, Marquinho! A noite é uma criança. É a grande família em braço. Mas aproveitando que o espírito. Um, tá dois, três. Vai embrasando. Vai embrasando. Junto com a amiga e foi lá pra casa. Abre a geladeira, pega catuaba. Depois do escote, ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mó criança. O Pedrinho do SQL, alô Pedrinho! Pode ficar. Abraço pra ti, maninho. O Cristóvão, o Superchina e as mercenárias. Que tá travada no meu som, ela. Aniversário da Superfogo. Ainda mais que você tem cara. Ainda mais que você é um neon. Vai, Manuca Furioso, meu parceiro Manuca, Caíca, Vitor, futuro prefeito de Ourém. Quem tem uma latinha de cerveja aí, mostra pra mim. Quem tá tomando uma cerveja hoje que ninguém é de ferro. Quem não deve nada pra ninguém nessa porra aí, meu irmão. Então bora sacudir o palácio. E doida esse palácio. Saudade, maninho! Professor Kleber, Júlio Castro, todo mundo reunido aí! Meu parceiro Spike da NET, Alisson! Aqui em frente, toda a nossa cúpula não poderia faltar de jeito nenhum! Solta som! Essa aqui é pros viados se rasgarem todos. Vamos lá! Oh. Seu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, me tonteou. Veio a dor. Não, esqueci, não é essa, é essa. A gente brigou. Os primeiros dias que são foda que bate saudade, a gente só chora. Mas esbarrei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa. Disse que a tua também brigou, e ela vai se vingar agora. Então joga, então joga, então joga o popô na pipa, então joga. Minha amiga Carolzinha, sempre do nosso ladinho, sempre linda e maravilhosa. Então joga. O Dentinho também, Jailton, um abraço. E a Carol loira também, linda sempre. Wendel, é a família Eco! Sempre, sempre, sempre, sempre, sempre. Sempre aqui. Sem demagogia. Se necessita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. E aí, primo Igor? Tamo junto, Marinho! Se necessita reggaeton, dale. Alô, por aqui é... Alô, Iago! BDJ juntinho! A nossa TJ também! Eu não avistei todos os integrantes, mas a galera tá aqui presente com a gente! Alô, disco voador! Especial e uma vontade fora do normal. Meus presepeiros, eles estão cheios de presepado hoje. Do jeitinho como começou. Louro do Cachaçu! Ele pegou o camarote frente a frente hoje. Meio quilo, Alan SB, o Theo tomando todas aqui no Pop, o Marlon Silva, o Caê, Cauê, Mota e o Leandro Rodrigues. Vamos pegar no como animais. Eu vou deixar você imaginando. Olha os manda-chuva ali. Alô, Dar, alô, César, todos os manda-chuva. Manda o nome de toda a galera aí, mano. Sexy baila y me deja con las ganas. En ese son que mi cuerpo se agita. Yo te provoco y me jogo en la pista. Sexy baila y me deja con las ganas. O te huele a mi devor y deseja. Sé que você quer probar mi amor. Yo me muestro que sabes. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Meu amigo Fabrício já buzinando aqui no ouvido, o Edson e Juninho, Tom e Nandinho. Tá chegando o novo porradão sonoro já prontinho. O extraordinário dos irmãos Mick e Tete. O DJ Fabrício Mix e o Caio Mix. Sucesso, Fabrício! Jesus, tá cachorro, meu. Esse é o Corcoran. Deixando falar assim. Fala, Corcoran. Oh, cadê o ponto? Cadê o ponto? O Puff não veio hoje, não te preocupa. Aê, seu topo! Alô, Rodrigo, alô, Roberto! Meu parceiro, o Nego Black, ele gosta assim, ó. Nego Black do Pop! Fabrício Terroriza! E o meu parceiro Gel! A galerinha tá aqui, tá? Então ruiva, vem pra cá. Então... Gel do Pop, Gel da Âncora! Encostando, encostando, encostando, jogando a bunda pro ar. Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei. Tá certo? Uma séria candidata perigosa. E essa loirinha, confesso, me apaixonei. Quando eu vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei. Pra deixar o clima gostoso, que quando as três tinham uma vez. Vai que, vai que, vai que, vai que, vai que, vai que, vai, vai quicando. Tentando, quicando, tentando. Rapaz, o Jumentinho aqui. Não tá bebendo hoje, mexido, tá parado. Tá tomando remédio. Ele também, a Jaice, Jaicinha da grande família. Vem, Marquinho da grande família. Meu parceiro Tássio. O China também. Bora beber, meu irmão. Olha que eu não presto, que com nós é sem massagem. O meu nome tu conhece, sobrenome sacanagem. Vem. É guerra, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra, é baile funk, arrocha, arrocha, arrocha, arrocha, arrocha com o pop. E agora, vai! Porra, afronta, é guerra, afronta, é guerra. Vem pro baile funk, vem pro baile funk, vem pro baile funk. Arrocha, arrocha, arrocha, arrocha, arrocha com o pop. Bagulho é louco pra todas as mulheres. Ela dança a noite toda na pista, que mulher danada, ela dança. Ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança. Aí, Vinicius! Ela dança, ela dança. Prepara aí a logo da R.A. Boutique Duque 11. Joga, ela joga, ela joga, ela joga. Meu parceiro Anderson! Essa é a marca que veste a galera atualmente, ó. Essa aqui, ó! R.A. Boutique Duque 11. Aqui é os Emirados Árabes. Sente só! Toma essa saca de cimento por ti aí, ó. Eu lembrei de nós dois bolados dentro de um quarto gelado, em cima da cama redonda, olhando o teto espelhado. Água quente, muita espuma dentro da hidromassagem, enquanto a fumaça tu. Sexta-feira rotineira, eu e meu baseado, zap zap, tocou uma proposta irrecusável. O uísque, cama, boxe, um sexo bolado. E aí, neto da equipe cachaça, você é a Luana da porra, vai. E a Naila Pop, da porra, vai. Nosso parceiro Daniel Cardoso, velho, tá aqui com a gente. Ele é pura! Ele é pura! É Luca Juninho! Tentação! Fora Daniel Cardoso, vai! Vai! Olha o Fabinho considerado! Zap zap tocou uma proposta. O uísque, cama, box e um sexo colado. Te dou pirocada de baixo pra cima e tu dança sentado. Diga só, Bandinho! Senta porra pra caralho, senta porra, pai. Que cavanha que é, Luiz? Não dá mais conta de estar embaixo, que vai devagar. Senta porra, pai. Senta porra, vai. Toma, toma. Roberta, Rodrigo, Rodrigo, Roberta, Roberta, Rodrigo, Rodrigo, Roberta. É da Transmarão, a Juju, a mais alta, o LG Top Marketing também, a Lunagem, a MSP, bora Camila! O Bigo disse, Juninho tá comigo aqui, o Pipirinha, o Anã e o Fabinho, aí é um quarteto dos Cais, Mas, Com, Si, Zerados! Solta som! Bicho, bora deixar de papo e bora curtir assim agora! Vai! Como vou te esquecer? Tudo me lembrar você, amor. Tudo que a gente viveu. Oi, pessoal, Zé Gala Joia! Já o meio digital! Ellen Joinha, Renan e a Karen! Aqui com a gente, despintando tudo, Danilo! Essa é pra você, William! William Barbosa, meu filho, Alancinho do Passi! Ele, o Piranha! E o nosso espanto das minhas, Ellison! E aí, maninho? Você está tão longe, por que você não volta? Meu amor, te peço, meu amor, te peço. Estou ficando louca. Ellison. Só penso em você. Cadê o Marcinho? Cadê o Márcio? Meu amor, tu é. Márcio Branco de Marituba! Do seu grande amor. A noite as estrelas iluminam meu quarto. Me sinto falando com a luz. Deus, né? Com somente Deus. Pra nos separar, a gente se ama. Onde? Onde? Na cama ou na lama. Eu, Pop. Eu espero você em qualquer lugar. Meu parceiro Afonso da Cegônia. Que eu só faço Nego Black Gel. Essa música é nossa. É do Raimundinho, meu irmão. Pra você, pega pra mim também. Eu tiro o nosso gringo Leonardo Marge, tá aí. Eu vou pra lua, pé. Lá no café dali. Eu sou maluca, maluca por você. Eu sou maluca, maluca por você. Acabei de crer. O bom dos fugitivos. Ele, o Sandro também. Maluca por você. Todo mundo é fugitivo aí, meu irmão. Maluca, maluca. Eles fogem da mulher pra vir pro Bob. O Fábio Góes, o Dames, o Depósito, Flávio, Marcelo Alves, o casal Porradão. Edivaldo é sua primeira dama. Todo mundo aí com meu parceiro Fabrício Mixer. Esse é o bombom dos fugitivos, dos que entram. Alô, Adriana Mixer! Você não sai da minha memória, mesmo assim não tem mais volta. Me trocou por um alguém, atração só de momento. Minha vida dediquei a esse amor que não valeu. Mesmo assim eu te guardei nas lembranças que me dei. Obrigado, Milagre, seu Milagre! O Fábio que se passa no meio do camarote! Eu amei, mas não vou procurar esse amor. Com o padre Fábio e a comadre Neide! Chega de me entregar a quem não merece nem mais o meu sorriso. Eu amei, mas não te. Pra cantar, pra cantar! O mesmo amor que eu te dei. E por aí andar, gritar que estou livre. E quem tá livre, solteiro? E não sou. Mais... Esse é o pop, viu, bicho? Rapaz, com falta de piloto, manga, não tá com problema. Pode beber todas, ô! Mas ele ama. Bora, madrinha! Me pare mais dessa paixão. Não me obrigue, não. Porque é tão difícil. E quem tá feliz, solta a voz! São um pouco assim que pequenas a gente enxergar, mas tenha certeza que quem a gente avisa daqui a gente manda na hora, porque pra nós é um prazer abraçar todo mundo. Ellison, bora, professor Kleber! Minha super fogo, bora festejar 10 anos! Muito obrigado, com muito carinho, ao meu empresário Pedrinho. Tá lá do outro lado do camarote, Pedrinho. Fazia tempo que ele não vinha no show do Pop Live. Muito prazer, viu, Pedrinho? Vai logo agendando o dia do Cine no Palmeiraço. Ele, o China do Pop. Nosso amigo Gustavo, também tá aí o Gustavo. Dou a volta por cima, sou melhor que você. E o Cristóvão do Bob. A gente tinha tudo aqui. Escolhece a Lumeja. E aí, Naila, beijo, menina. Do emprego, férias de verão. Nosso sossego, mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz. O Ed, dos tripulantes. E a Lorena também, valeu, Marinho. Vai morar. O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. águia chegou, o águia chegou. Chega, chega. O águia chegou. Chega, chega. O águia chegou. Chega, chega. O águia chegou. Chega, chega. O águia chegou. Chega, chega, chega, chega, chega, chega. Metralha! O bagulho! O bagulho me doidou, o bagulho. O bagulho me doidou, o bagulho me doidou. O bagulho me doidou, o bagulho me doidou. O bagulho me doidou. Libera ele, isso! O águia voou, voou, deixa voar, deixa voar. Deixa falar, deixa falar, deixa falar, deixa falar, eles voam. How low can you go? Toma! Toma, bicada. Washington e a Bela, o casal furioso. É só catuca. Aí Washington, e a morena do pop. É só a Keila Silva. Depois do Eric Júnior dos Polêmicos. Olha só, presta atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Essa batidinha é maneira. Olha só, Juninho, acabando aqui, viu? Liberada com o DJ Felipe Cobiçado. Até 8 da manhã, maninho, todo mundo vai pra lá. É na beirada, meu irmão. Bora, Felipe, bora pra cima. Toma! Mas não inventou palavras pra expressar esse momento. Anjos aplaudem o nosso amor. Essa felicidade. Balãozinho do Bacinho. William Barbosa. Eu sorriu pra nós. Mirânia também. Formou... O Pipo está aí. Muito show, Pitel, meu irmão. Coração explode pela boca. E a nossa voz fica rouca. De tanto gritar de amor. De tanto gritar de amor. Nosso amor é lindo. O nosso maninho Clebinho e a Samara, o casal live do Bob, meu irmão. Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinho na rua. Nos chama loucos, porque contamos estrelas no céu. Nos chama loucos, porque tatuamos nosso em... E a família Bazuca no coração. Com a gente, com a gente, com a gente. Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama. Precisa raciocinar. E meu parceiro, punk do punk som. Mas quem sou eu? Se quiser vir pra cá, vou me contradizer que na minha. Edson Punk! Fiz essa lei. Ele deixa o punk arrepiando lá e vem no pop e dá uma olhada, meu irmão. Isso que é alegria, isso que é amizade, meu irmão. Parabéns, parabéns, mas preciso de você. O rolê valer. Famoso 16 toneladas. O Aguito no Verde e o Duduzinho. Bora, Pipirinha, levanta essa galera, maninho. Júnior Santorini. E aí, Edilson Rex. Galera da segunda porta. Quase que eu me esqueço do motor a Robson ali. E só pra não dar treta, vou. Mas a Renata Bronze eu não esqueço de jeito nenhum. Manda um careta e só pra não dar treta. Bora, amiga! Manda um careta. O piloto e a Karen também. O rei e a Lorena. Com a Nayara também rompendo fronteiras. Direto de Marabá. O Alberto da Engenharia Mecânica do Estacizã. Conhecendo o live pela primeira vez. Bora, isso é tu e mais ninguém agora! Do Elton. Eita! Um abraço, Eldo. É que é muito abraço ao mesmo tempo. Aí sabe como é que é? Tem três falando ao mesmo tempo aqui, às vezes a gente não dá conta. Mas a gente procura abraçar todo mundo um pouquinho, viu? pra você, garoto, e a galera do Sulosão. Por exemplo, o Danilo da Eternamente, de hora em hora, minuto a minuto. Essa moça, DJ Pernambuco, essa anda em tu garota. Ela de bola desenrola, flexiona. Dança curtindo, explodindo, fica bom. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Deixa eu ver se eu entendo. É a Thalita, Dayana. Dayana. Os mano bota pé, bota, bota, bota pé, bota pé, bota pé, bota tira, tira. É buqui, buqui, buqui, buqui. E aí, Bruninho? O Everton? O Júnior também? Tá todo mundo nos polêmicos! Começa a mexer no HD do Gerson. Vai, vai, vai, vai. Faz na manha, tô. Vai sentar na perna do Fabrício. Hip Hop! Procuro a tua biquíni. E aí, mãe, soma, Red Boy! Eu te conheci. Meu parceiro, General Rodrigo! Sei que tava... Hoje é aniversário do Jair, teu filho, é muito gênio! É muito gênio! Bora, Neto, ninguém me cachaça! Alô, Felipe do Rock! Alô, Rodrigão Federal! Alô, Queixinho! People see me, but they just don't know. People see me, but they just don't know. Novinha tá demais, apavorando a festa. Fica perereca, fica perereca, fica perereca, fica perereca, fica perereca, fica perereca. Me perereca, me perereca, me perereca. Aí, Júnior, aí, Everton dos Polêmicos. Um abraço, maninho. Me perereca. Cobra d'Água, a marca oficial da família Pop.